Ecos de outros mundos. Ecos de outros mundos. Vai, Alan, rosteia. Vai, apresenta essa porra. Ah, não lembro nem mais como é que começa um podcast. Ei, aí, galera. Meu Deus, há quanto tempo a gente tá gravando essa merda aqui? Vamos sério agora. Começa agora mais um podcast Ecos de Outros Mundos, que o mais não vai contar com Ecos, porque nenhum deles gosta do nome. Ah, hoje estamos com... um participante muito divertido, de vez em quando eu dou uns rolê com a mãe dele. Estamos aqui com o Fernando. Nós temos aqui o craqueiro. O craqueiro, todo nervoso, que não tem dinheiro pra comprar o do dia. Júlio. E nós temos o nosso hipster, mais a moleque. Hipster. O cara que é o próprio hipster. Nossa, na moral, você sabe o seu umbigo, né, seu desgraçado filho da puta. E hoje nós vamos falar do quê? Dos nossos desenhos que marcaram a infância, cara. Sabe o desenho que marcou muito a minha infância? Vai, eu já vou começar a falar. Né? Começa. Pera. Eu tenho que fazer uma pergunta, Alô, na sua infância, você via desenhos com eco? Disco da TV, tá ligado? Com delay. Nossa, pior que via, cara. Exatamente, tinha que colocar o bombril em cima da antena. Ô, Jota, então você me entende. Nossa, foi um momento tão sério, né, mano? Tipo, pior que eu vi, hein, cara. Pior que eu vi, hein. Era é foda. Era foda, era triste. Continuando. Vai, Fernando. Desgraçada. O desenho que marcou minha infância foi aquela porcaria daquele desenho... Ursinhos Carinhosos, tá ligado? Ursinhos Carinhosos. 4, 3, 2, 1. Quem é que surge de algum lugar lá no céu? Eu ia falar isso pensando que você tinha zoado. Lógico que não, cara, mas também foi. Estão aí pra ajudar. Cara, a minha irmã via isso com 16 disso. Anos. Era o titio Coração Gelado, meu filho. Coração Gelado, cara. O Júlio parece um ursinho carinhoso. Não. É todo gordinho. Ele é um rosa. Todo com sorrisinho de caqueiro. Foi o primeiro desenho, na minha opinião, foi o primeiro desenho LGBT que lançou, tá ligado? Tipo, o Júlio, ele é um ursinho carinhoso, só que da realidade, sabe? Da vida real. É um ursinho carinhoso hardcore. Olha, partiu colocar na imagem do podcast metade do rosto do Júlio e metade do rosto de um ursinho carinhoso. Principalmente aquele rosa que tem um arco-íris no barriga, tá ligado? Mas todas as vezes... Não, a gente tem que fazer um vídeo, tipo, do desenho dos ursinhos carinhosos, tipo... Imaginação aí, tipo, realidade, eu juro cracudo lá na Cracolândia. Ai, eu sou ursinho carinhoso nessa porra. Me dá o crack aí, filha da puta, e começa tipo um tiroteio, algo do tipo, tá ligado? Igual eu adoro aventureira hardcore. Fernando, todo o que fala dos ursinhos carinhosos? Hã? Era tipo, ah, vamos amar, era isso? Não, cara. Era tipo o Capitão Planeta, cara, tipo isso. Vamos salvar o planeta. Amor, carinho! Ai, ai, troca pra mim falando. Ursinhos carinhosos. Putaria, desgraça, morte, drogas, cigarro, cerveja e muito sexo, tá ligado? Mas o Júlio é sexuado, cara. Não, eu devia aparecer tipo ursinho carinhoso preto falando AIDS. Preto. Ai, bunda com o Léo, né? Eu sou ursinho carinhoso preto. Bom, se a gente tá continuando essa bodega, vamos logo que eu tô falando barraco. Eu gostava de meninas super poderosas, cara. Mas também, cara, era mulher da hora, era bizarro. Não, mas é legal. Mas é muito bizarro. E tipo, aquele episódio que marcou minha vida foi aquele que, tipo, aparecia o uma privada falando, tipo, Rabbids e Rabbids e Rabbids. Falando palavrão, né? Mó lixo, cara. E o diabo, que era um gay, que chamavam de ele. Ele. Nunca vamos esquecer disso, velho. Tipo, elas não tinham mãos, né, cara? Ele mandava uns Screamo ainda, tá ligado? Do nada. Esses desenhos dessa época, esse aí e o Dexter, cara, eles tinham uns episódios muito pesados. Tem aquele do Dexter que o mundo acaba, ele vê todos os ilhos do futuro, eles se juntam pra matar o Monarch. Monarch, o Leão, que é Monarch. Se matasse o Monarch. O Zangado, o BRKS é do. Não. Eu tô com o Monarch, tá ligado? Não, mas aquele episódio, quando eu vi, eu fiquei, caralho, eu tô vendo o Dexter mesmo, ele é muito estranho. Mas eu falo assim que esses desenhos, eles são pra criança, mas tem muitas críticas neles. Se vocês for pegar pra analisar. No Meninos Superpoderosos, eu gostava daquele que contava a história do macaco louco. Ah, que ele ficava todo louco. Ele mostrava que ele era mais de boa no começo, que não sei o quê, que ele se sente injustiçado. Caramba. Mas a coisa mais legal do Meninos Superpoderosos é, por que aquela secretária não tem rosto, vocês sabem? Porque ela é deformada, tá ligado? Só pode. Não, mas é sério, vocês sabem por quê? Não, porque... O cabelo dela é muito grande. Você, Alan, o que você acha? Ah, cara, a gente já conversou sobre isso, então não é. Melhor você falar mesmo. Ó, cara, na minha humilde opinião, calma, eu tenho uma opinião. Na minha humilde opinião, é porque o prefeito, ele não tem cérebro. Então a mulher. Tô zoando, Júlio, tô pegando só a falar. Pode falar. Você já falou pra gente. Mesmo? Mas a mulher, ela só tem corpo, ela não tem cabeça. Ela tem um corpão e o cara leva tudo o crédito, e ela que faz tudo. Eu acho que essa é a coisa mais da hora no Meninos Superpoderosos que ninguém vê. Assim, eles tipo... É, normalmente ela que dá as melhores ideias pra ele, né, cara? Ela que percebeu que ele toma crédito. E ele tem um caso com ela. Isso não, e ele é o prefeito, cara. Ele é um prefeito e ele tem um caso com ela, só que não mostra o rosto dela. Porque, ou seja, o desenho quer dizer que todo prefeito come uma secretária gostosa. Vou te comer. Cara, outro desenho muito foda que eu gostava que passava na cultura era o Doug, cara. Não passava na cultura, passava na SBT, cara. Não, passava na cultura. Passa até hoje na cultura, cara. Passa na cultura só, animal. Passava antes na cultura, depois foi pro SBT. Doug Funny? Opa, Disney Cruise? Passa até hoje na cultura. Esse desenho é muito pesado pra passar na cultura, cara. Mas passa até hoje, cara. Mudar. Passa anos, cara. Como assim? Passa Tintim, passa Doug. Puta, Tintim é uma coisa muito foda. Puta merda. Quando eu era pequeno eu não gostava. Eu fui gostar de grande. Quando eu era pequeno eu achava chato. O que você via quando você era menor? Quando eu era pequeno eu gostava de Rupert. Quando eu era Rupert, eu achei Berserk, cara. Nossa, desculpa, já mudou. Puta que pariu. Falando em desenho bizarro, o mais estranho que eu via na infância, que eu lembro até hoje, era o Invasorzinho. Esse desenho, cara, é muito esse estranho. É um desenho. Hoje em dia eu gosto. E nunca assisti esse desenho. Se eu ver hoje, eu ainda assim vou achar escroto, eu não suporto aquele desenho. Ele não tá no mesmo nível de Hora de Aventura, mas é um puta num desenho imbecil, cara. Ah, cala a boca. Cara, o Alan não gosta de nada diferente, mano. E, ele é hipster. Eu atestado de hipster, eu assistia na TV Cruze um desenho que era dos pesadelos de um moleque lá. Eu não lembro o nome do desenho, mas é um desenho que eu tinha medo. Pesadelo? Pesadelo de algum moleque. Era um moleque que tinha uns pesadelos, os pesadelos tomavam vida, tá ligado? Tomava vida, era muito foda. Mano, eu gostava de Sakura Card Captor, cara. Ah, na moral. Você eu não gostava, não. Cara. Não. Não, eu não gostava. Sakura Card Captor que eu não passava na Globo, mano. Sakura Card Captor, você passava o mesmo episódio da carta sair caindo do céu. Sempre toda vez eu assisti. Não, Sakura Card Captor, tá caindo carta do céu. Não, mas você aqui, carta do céu. Eu falei uma vez com o Júlio, depois que eu fui rever o Sakura Card Captor, eu fiquei deveras decepcionado, cara, porque o Shouran, ele é um puta de um viado, cara. Ô, Alan, o Shouran é uma desgraça. Alan, ah, você é um viado, cara. Você nunca percebeu isso, mas você é um viado. Você olha no espelho, cara. Puta, cara, deixa eu ver se tem um espelho aqui perto pra eu ver, consigo me identificar. Ah, falando sobre o invasorzinho que eu não falei, que tem um episódio em que o cara, ele começa a pensar, não, eu tenho que ser o ET, que a história é essa, um ET foi mandado pra Terra dominar o nosso mundo. Ele começa a pensar, tem que ficar forte. O que dá força aos humanos, aí os órgãos. E o que ele faz? Ele começa a arrancar os órgãos de todo mundo e comer. Meu Deus! Isso é um desenho de criança, mano. Ele vira um gordo gigante, super forte, velho. Aí isso cria marginais como o Júlio. Cara, eu não gostava desse desenho, eu achava muito estranho, muito satanista, cara. Você é louco. Eu sou eu que tinha medo do Coragem com Covarde. Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem do Cão Covarde, estrelando Coragem do Cão Covarde. Abandonado ainda filhote, foi encontrado por Muriel, que mora em lugar nenhum com seu marido Eustácio Resmungão. Mas coisas assustadoras acontecem em lugar nenhum. Depois que o Coragem salvar sua nova casa. E não, Eu achava muito legal, foda, cara, eu assistia. Eu chegava de noite e ficava lembrando dos episódios e não conseguia dormir. Cara, na boa, eu também tinha problema com ele quando aparecia nos demônios. Eu tinha medo, mas você não conseguia parar de assistir. Sim, fácil. Aquele desenho parecia tipo aquela ração de gato que os gatos não conseguem parar de comer, o Whiskas. Era muito bizarro, porque quando eu gosto muito da mensagem que o Coragem passa. Quando eu fechei ele, eu pensei que era tipo um desenho normal. Tipo, de repente começa a aparecer umas coisas bizarras, sabe? Eu lembro tipo um episódio do Simpsons. Eu lembro de um episódio do Coragem que eu fiquei com medo até hoje. Que era de umas caveiras viking. Nossa, cadê o nome dele? Essas caveiras viking, não cara. Lembro desse. Você, tipo, você assistia o Coragem, você sentia a agonia do Coragem, tá ligado? Quando ele tá tentando salvar todo mundo. É, mas foda que... Mas o Coragem, ele é o mais fraco e ele é o único que te protege as pessoas, se você olha. Essa é a mensagem. Ser corajoso não é ser fodão, é você enfrentar o seu medo. Sim. Aí, computador, como é que eu faço pra fazer não sei o quê? Cara, aquele é o Google do futuro, jovem. Aquele é o melhor Google do mundo, cara. Aquele PC, ele... Tipo, ele mora em lugar nenhum. Primeiro que ele mora em lugar nenhum e aquele PC tem a resposta de tudo. Ele deve ter até a resposta do universo. E a 42. Pergunta? Cara, mas um outro desenho. O que eu via mesmo era Billy Mandy. Billy Mandy é da hora, por mais que aquele Billy seja. Billy Mandy eu acho que foi o pontapé pra esses desenhos, tipo Hora de Aventura, Apenas um Show. Acho que foi o principal. Ele é o pai dele. É o pai dele, né? Uhum. Ele segue a mesma linha. E o avô seria a vaca e o frango, que era nonsense. Nossa, também. Era bom, a vaca e o frango eu gostava, velho. Eu sou o máximo. Eu sou o máximo. Puta, melhor desenho, cara. Naquela época, o Cartoon Network prestava. Jovem, era muito Dudu bom, e Edu, cara. Pra mim, legal, era o desenho que eu mais gostava, velho. Sim, velho. Dudu! Dudu e Edu, cara, na boa. O metido malandro, o esperto e o mongoloide. Tá bonitinho. Nossa, tô vendo agora o episódio dublado dele no YouTube. Eu não gostava do Edu. Não, cara, que loucura. E tu vem falar pra mim que eu não gosto de Hora de Aventura? Vá pra merda você também, então. Aquela bala. Era idiota, cara. Que eles colocavam na boca. O Dudu e Edu é outro que é bizarro. Tem um que o cara vira uma salsicha, lembra? Episódio que o cara vira uma salsicha e eles moem ele. Não é o que o inteligente lá, um dos três, vira salsicha? É que tem um cara lá que o tio dele tem umas balas, sabe? E esse cara, ele vira uma salsicha, velho. O que tá acontecendo? Qual é o nome daquele moleque que sofre bullying direto, que tem o Pluck? É o Pluck, o moreninho lá, é o moreninho. O que é irmão da menina? Que é irmão da menina? Não, aquele lá é o que usa aparelho, que é irmão da mina. É verdade. Ah, também todo mundo sofre bullying. Então, tipo, não, mas aquele moleque, eu tava rindo. Ah, o da... dia quando ele sofria bullying. Da madeira? É. Da madeira? Ah. É. Tipo, eu gostava que ele se fudia, tá ligado? Porque ele merecia. Um desenho que tem bastante creepy, basta o Billy Mandy. Eu tava vendo umas coisas bizarras do Billy Mandy. Tipo, episódio perdido. O episódio que eu mais gostava do Billy Mandy era aquele que ele fazia a paródia Surdo da Anéis e a IPG. Nossa, eu não pude ver muito esse, mas então... Tipo, eles iam pra uma ilha e tinha... Billy Mandy fazia bastante referência. E, tipo, eles iam pra uma ilha que era a ilha dos IPG, cara. Tipo, era um labirinto, tinha caverna, tinha tudo lá. E a Mandy, ela caiu numa caverna e tinha um cara lá falando: ah, se você responder minha charada, eu te dou um negócio, que não sei o que, um anel, que não sei o que lá. É igualzinho a cena do Gollum. Aí o que ela faz? Ela espanca o bicho e pega o anel. Nossa. Da hora a vida, hein? É a Mandy, cara. Não tem caô com ela, tá ligado? É muito estranho, tipo, é a morte, eu sou a lei natural do mundo. Aí duas crianças: não, você vai servir a gente. É, e a morte fica salvando eles direto, tá ligado? Até hoje eu não sei por que a morte ajuda eles, tá ligado? Ela porque perdeu. Ele fez uma aposta. Fazer um pacto, não é? Ela perdeu, perdendo um jogo. Uhum. Perdeu. Eles apostaram, se eu ganhar, eu levo a alma de vocês pra sempre comigo. E eles falaram, e se a gente ganhar? A mente falou, você vai servir a gente pela eternidade. E eles ganharam. Vou te comer. esses desenhos de anime, assim, esses animes. Yu-Gi-Oh! Ah não, cara, Yu-Gi-Oh! Não. Desenho de anime, olha o que eu falei, velho. Desenho de anime. É foda, hein? Cara, na boa. Yu-Gi-Oh! Esses desenhos aí japoneses, esses desenhos japoneses. Esses desenhos japoneses aí que eu acho que chama de anime aí, que os otakin gostam de chamar de anime, sei lá, whatever. Ah, tem um desenho. Alguém lembra do canal 21? Lembro. Eu lembro. Qual que era o canal 21? Que era 21 depois do Play TV. Ah, tá. Na verdade o canal 21 era a Band, né? Tá ligado? Era o canal sim, da Band. Eu lembro. Aí depois do tinha... 21, depois. E tinha aquela japonesa com aquele robô, cara. Tinha um desenho, cara, que era de um mago. Não sei se vocês lembram, do canal 21. Eu nunca soube o nome desse desenho, eu achava muito louco. Fullmetal. Não. Mago. Fullmetal, cara. Não tava nem na época, jovem. Fullmetal era na Rede TV, cara. Pô, mas não caga no pau, velho. Continua aí. No seu pau? Ah, na moral, eu assisti a Note a Note na Rede TV. Quer dizer, no canal 7. Death Ana Maria Note? Braga. Note a Note. Death Note? Não, cara, Note a Note. Era o companheiro de culinária da Ana Maria Braga. Antes dela ir pra Globo. Death Note. Desses desenhos de anime que eu mais via quando eu era criança, era o Yasha. Beleza, pegou mesmo. Desenho de anime. Fala aí. Eu assisti o desenho de anime aqui. É, esses desenhos de anime aí era muito foda, cara. Eu, tipo, o Inuyasha era um negócio muito brisa. Eu, que porra é essa? Esses monstros estão se matando. Eu não acho lugar nenhum pra baixar Inuyasha, cara. Puta, você tá de brincadeira. Então você não sabe procurar, não. Não é possível que você não sabe procurar aí. Eu não acho Inuyasha pra baixar, cara. Tá zoando? Tinha um episódio que eu tinha medo desse episódio, porque era de uma bola, tipo o Smile, que ele fica tocando uma flauta. E ele aí abriu o olho. Eles pegam todas as lendas japonesas. E tem as criancinhas? É, e ele aí, quando ele abriu todo o olho, todo mundo ia morrer. Sim, não, é por causa que a criancinha tava indo pro lado do mal e ela tava morta e se abrisse os dois olhos ele ia pro inferno, só isso. Mas Naruto, hein? Naruto, cara? Naruto não tem sai daqui, ninguém, mano. Que... Sai daqui com Naruto. Okay. Que esse ninguém maluco? Quer saber de Naruto. O que eu mais achava estranho, me acho foda, é o vilão, cara. Ele é a junção de centenas e centenas de demônios, cara, demoníacos. Caraca, velho. Ele era muito sinistro. Aí, ô Fernando, pra você ser incompetente, tá aí o... Ser incompetente. Em 5 minutos o cara achou. E... Imagina uma criança vendo 500 milhões de demônios se fundindo numa coisa, velho. Muito e estranho. Acha, eu vi na minha infância, que nem o Fernando, Cartoon Network. Era um dos episódios que eu tinha muito medo também, era desse do monstro. E era do primeiro episódio que tinha aquela moça que era uma centopeia, cara. Na boa, depois disso eu nunca mais vi. Centopeia humana. Eu nunca tive medo do Inuyasha, mas eu sempre achei bizarro. Depois disso, só fui ver agora mais velho, cara. Inuyasha era esse topeio humano em desenho, tá ligado? É. Tinha um episódio que eu gostava muito, que tinha um eremita. Que ele treinava, eram monges, eles treinavam pra atingir um nirvana, alguma coisa assim. Beyblade. As três primeiras temporadas. Cara, Beyblade eu já vi, mas foi uma coisa que eu achei muito... Tipo, não tem nada a ver com a Hora da Aventura, mas é imbecil porque, tipo, vou salvar o mundo que não sei o que lá, vou salvar o mundo com um peão, desgraçado, puta, com um peão, velho. Eu lembro do episódio com um cara pula de uma cachoeira, velho, ele dá um flip 720 e puxa, Larry Reed, puff, e puxa, fala, não, cara, não tô vendo isso, cara. Tipo, imagina, os caras tão em uma briga, sabe, em vez de dar um soco, os caras... Vou soltar meu peão aqui. Let it rip, seu otário. Ah, let it rip. É o desenho mais gato do seu cara, tá bom. Não, mas o Beyblade, ele só presta as três primeiras temporadas. Depois muda o personagem principal, só Deus sabe o porquê. Sim. E aí não fica legal. E depois acho que agora já mudou os personagens umas três vezes já, cara. Mas peraí, ele ainda existe? Ainda existe. Acho que tá no DX alguma coisa, né, o... Naruto, né? Naruto, eu nunca entendi Naruto, porque o cara é um ninja e ele usa laranja, cara. Qual que é o sentido? Não, uma coisa. Mas que ele não é um ninja. Ele é um carnavalesco, ele é um ninja. Não, cara, não faz sentido. Mas eu posso admitir uma coisa, Naruto me ajudou muito, porque eu entrei no mundo do anime por causa do Naruto, tá ligado? Não, verdade, não pode desmerecer parabéns. Não, desmereço Naruto, porque Naruto, ele fez eu me interessar por anime. Eu não tô criticando, só tô falando que o cara tá laranja, ele é um ninja. A gente tá sabendo que você tá zoando. Ah, eu acho que eu gosto do Fullmetal, e não Naruto pra mim. Eu via muito Fullmetal, cara, foi o primeiro desenho, tipo, sei lá, desenvolvido mesmo. Eu não falo que, tipo... Dragon Ball foi um clássico eu assisti, tá ligado? Mas eu não levava como anime. Pra mim era um desenho que eu assistia quando era criança, que era um passatempo. Uhum. O primeiro anime que eu achei sabendo que era anime foi Naruto e Berserk mesmo. É, então. O primeiro anime que eu assisti sabendo que era anime era Diablo, ó. Naruto. Diabo. Chegou, Alan, você chegou a ver o Fullmetal quando você era novo ou você viu mais tarde? Não, eu vi quando era novo, cara, e eu vi dublado, cara. O primeiro tinha uma dublagem muito boa, velho. Aí depois eu vi na televisão, eu não sei se era Band, eu não sei, canal whatever. Eu não sei qual que era, mas a recepção, cara, era muito ruim, era só nesse canal. Aí eu perguntei pra um amigo meu, pô, cara, tu conhece? Eu falei, como assim tu conhece? Tu tá louco? Eu quero me passar legendado e eu baixei aquela primeira versão. Mas mandou quem? Ah, não. Tô falando de coisa de boa e da infância, cara. Não, mas eu queria que vocês fossem mal. Tem que ser o Matheus, né? Tem que ser o Matheus. Não, tô falando de coisa boa. O cara tem que quebrar a brincadeira, né? Tem que ser o Matheus. O que é Matheus? A gente fala mal de você. Não conhece a Madoka merda? Eu não. Nem vejo. Não, okay. Tô zoando, não é ruim assim, não, porque a gente tá trocando. É tipo aquele segredo de Brokeback Mountain, tá ligado? É tipo isso, cara. Só que com mulher, com anime. Assim, cara, muito legal era Os Gárgulas. Algum de vocês chegou a ver? É, eu já assisti. Fernando, é um anime de pedofilia, Fernando. Eba! Pedofilia mágica. Nossa. Pedofilia elétrica. E cérebro. Pink e o cérebro. Nossa, era legal. Pô, cara. Snoopy. Vamos pro inferno. Melhor desenho do mundo, cara. Qual que é? Snoopy. Mentira que o cavalo de fogo era melhor. Nossa, cara, mano, tinha um desenho que eu assistia que passava toda vez 6 horas da manhã, era muita brisa. Era o desenho de um anjo que ele ficava num planetinha. Era um desenho religioso, passava no SBT. Eu não sei porque eu assistia isso. Aí tipo, ele morava num lugarzinho que... Oi? Eita porra. Ele morava num lugarzinho que era uma casa, só tinha uma cama e tinha umas 3 paredes, tá ligado? E aí tipo, ele descia pra terra e salvava todo mundo. Você vê isso no canal do Valdomiro. É, e depois eu pensei, Valdomiro, dá dinheiro aí. Cara, Múmias Vivas também era muito... As Múmias Vivas. Cara, Múmias Vivas era muito bom. Por que eu achava que isso aí era um spin-off de o filme A Múmia? Eu sempre achei que isso fosse um spin-off do filme A Múmia, cara. O mais melhor é o filme do Moisés, hein? Mais de um louvor fizemos sem ninguém ouvir. Esperançosa é a canção que está no coração. Eu já assisti esse desenho. Temos mais. Pô, esse vizinho, esse filme, ele é bom, cara. Essa animação do Moisés é muito boa. Ainda tem work? Sei lá, quem fez? Eu sei que tem muito musical, eu não gosto muito de desenho musical, mas... É, não, então é esse mesmo. Não, mas esse desenho, ele é muito bem feito, animação, tudo, o jeito que eles retrataram. Não é Príncipe do Egito esse filme? É, Príncipe do Egito. Esse filme era mó legal. Eu assisti várias vezes. Tem esse e o que ninguém viu, que é o irmãozinho dele, que é o do José também, que é legal também. Então, mas esse aí era legal porque... Esse é bom. Minha mãe que me contou depois, aí eu parei de gostar. Esse filme, ele fala da Bíblia e não sei o que. Putz, eu gostava pra caralho, tá ligado? Lá vem as múmias. Você achando que era um filme de fantasia, né? Lá vem as fantasia é... História sem fim. Mas eu digo história sem fim é legal. História sem fim, o cara voa num cachorro gigantesco, cara. Depois o cachorro morre, só Deus sabe por quê. Mas, Matheus, a Bíblia não é um livro de ficção? Não sei, cara, depende de cada pessoa. É um sci-fi da... de AC, tá ligado? É o primeiro sci-fi. Não sei, depende. Parece que foi escrito pelo Edward Spork, alguma coisa assim, mas... Oh, eu tava vendo, tipo, no The History, que Jesus... Ó, nós, tá falando de desenho, começou a falar de religião. Que Jesus, ele não era tipo bonzinho e tal e não sei o que. Não, ele era tipo um putanheiro que comia pra caralho e era bêbado, vivia bêbado. Ele era você, Fernando? De onde que eles tiraram isso? Não, eles falaram que tem fatos assim, tá ligado? Ah, fatos verídicos. E que, por isso, calma. E fatos não verídicos é foda. Deixa eu terminar. Fatos verídicos. Fatos não verídicos é ótimo. Que filho da puta. O cara entende o bagulho errado e fica falando merda. Deixa eu terminar de falar, filho da puta. Baixou o Valdomiro aqui no Alan, vai. Vai, ô, desgraçado. Aí ele. Aí foram os seguidores deles que transformaram ele nessa imagem boa que ele tem, tá ligado? De tipo, santo. Então, tipo, você tá querendo dizer que o Júlio vai te transformar numa pessoa boa? Vai. Júlio é meu seguidor. Ele me deu follow. Ai, meu Deus, vocês são uns bostas, né? Adonai. Também era chique, hein? Tiny Toon? Que desenho? Que era com os personagens crianças do mundo da... Tá. O Mini Pernalonga. Ah, lembro. Eu gostava. Era legal. O negócio é Rei Leão. Rei Leão, Júlio. Rei Leão, cara. Você sabe que Rei Leão é um plágio, né? Do Tezuka. Usamos Tezuka. Foda-se, cara. Ah, do Kimba, você tá falando? Ninguém conhece o Tezuka. Todo mundo conhece o Rei Leão. É verdade. Pô, a gente tava falando de desenho. O cara participava num site de anime e agora vem falar que não conhece Tezuka. Não, mas ninguém conhece Tezuka. Pergunta na rua, você conhece Tezuka? Não. Você conhece a Disney? Conhece? Eu não conheço. Mas eu não quero saber. Pergunta aí, nem Fernando conhece. Mas eu não quero saber, eu não sou o povo. Eu também não quero saber o Tezuka, pô. Só a massa. Mas é verdade, você, cara. A gente já não tá mais no nível de pessoa comum, tá entendendo? Você acha que vai ouvir o podcast a gente que não sabe quem é o Tezuka? Você acha que alguém vai ouvir o podcast? Primeiramente, você acha que alguém vai ouvir o podcast? Ô, cara, na boa, ainda dá tempo de tirar o Fernando. Acabou. Rugrats, como vocês esqueceram de Rugrats? Puta, Rugrats, eu adorava o jogo de Play 1 do Rugrats, cara. Eu brisava muito naquele jogo. O jogo do Rugrats era o melhor jogo do planeta, cara. Tinha jogo do Rugrats pra Play 1? Tinha, pra Play 1, cara. Era não é aquele de golfe ridículo, não, né? Não. Eu não gostava dos jogos dos Simpsons. Eu achava meio bosta. Mas jogos dos Simpsons são bosta. Oh, aqueles antigos, sabe? Os Simpsons era legal, para. Todo jogo dos Simpsons é uma bosta. Não, porque você não jogou, é um jogo bom. O Simpsons de luta e o Simpsons Item Run do PlayStation 2 é bom. Não, é uma bosta de Play 2 também. Não, cara, você que não conhece nada. Todo jogo dos Simpsons. O único jogo de desenho que presta é do South Park. Sim. Ah, vai de falar 64. O não, tá. Eu lembro de uma vez que, tipo, ia passar South Park no SBT. Aí, tipo, eu era criança, eu acho que era um desenho normal, sabe? Eu falei, eu vou assistir. Aí esperei até da meia-noite com a minha mãe pra assistir. Foi legal. Ai, Judeuzinho, filho da puta! Aí minha mãe ficou revoltada. Foi legal. Aí ela ligou pra SBT. Faz pouco tempo que eu conheço o South Park, cara, é bem pesado. Eu achei um site que tem todas as fucking temporadas, cara. Netflix? Não. Também. Eu não vou baixar porque tem Netflix. Eu tenho Netflix, então GG. Não tem mais, cara. Tem. Voltou? Netflix tem, sempre teve? Não, tiraram. Não tiraram não, ainda tá lá. Vou entrar agora no Netflix e vou chegar nessa sua bosta, dessa sua cara feia, velho. Detalhes, Alan e seus detalhes. Ela é broxa. Ah, é a sensação que o Alan fala, cara. Ele é broxa. Eu tenho que colocar adjetivo pra dar ênfase, pra ficar mais legal, entendeu, cara? Ele gosta de ficar tretando comigo, tá ligado? Cara, na boa, 5 minutos sem perder a amizade, Fernando. Mano, você tá ligado que você vai tomar uma voadora na cara, tá ligado? De uma pesada. Mano, vê o Fernando de longe, nem cumprimenta ele, velho. Chegar dando um pulo. Pô, ia ser foda mesmo a briga do Alan com o Fernando, porque os dois são, tipo, muito magros, assim. O Alan é gigante, o Fernando é cabeludo. Legal, cara. Fernando, esse tipo aquele personagem lá que luta com o cabelo, o Alan usa a técnica do Mai Tai. Eu sou Sindel, tá ligado? Deve ficar rodando o cabelo lá. É tipo ser osso com osso, é bacana. O Alan é aquele cara que usa de ouro do King of Fighters, sabe? O Joy? Não. Não, o Joy de puta judô. Não, eu não percebi que era judô, você falou de pessoal mal, eu lembrei dele. Peguei Paragon Level 6, me respeita. De bosta. O Máscara também era legal, o Thundercat também era legal. Tinha um amigo meu que ele tinha um pesadelo do Máscara que ele entrava na casa assim dele e o Máscara matava a mãe dele. Aí ele tinha medo do Máscara. Ah é, ó, vocês perguntaram pra mim qual que era o primeiro anime que eu soube que era anime, que não pode contar o Dragon Ball. Não, cara, ninguém perguntou nada. Uma coisa, Júlio. Vocês perguntaram antes. Deixa eu ver se esse mesmo é patatá. É isso mesmo? É Patlabor? É Ah, oh, esse anime aí é bem... É isso mesmo? É isso mesmo, Patlabor. Até nisso lá é hipster, porra. Mano, que velho. Tinha outro anime que eu assisti também, que eu não sabia que era anime, chamava Fly. Puta, cara, Fly é legal, velho. Fly. Mano, Patlabor é o nomezinho lá da gente. Patlabor. Fly, cara. Quem assistiu Fly? Acho que só eu e o Alan, tá ligado? Nossa, cara, na boa, eu achava ridículo, cara. Fly era legal, velho. Vai se fuder. Com aquele molequinho com o cabelo todo espetadinho, com aquela roupa azul, com aquela espadinha. Mano, era o Beyblade da época antiga, só que eles usavam espada. Ele era mais macho que o Beyblade hoje em dia, que o Beyblade, tá ligado? Eu não gostava de Cavaleiros do Zodíaco, cara. Eu também não, mas depois eu comprei. Eu fui. Então, eu fui gostar, tipo, gostar um pouco depois, sabe? Que eu fui reassistir, mas quando eu era pequeno eu não gostava, não. Sempre achei muito viadagem. Eu não entendo o Cavaleiros do Zodíaco até hoje. É a coisa mais sem sentido do mundo. Tipo assim, olha, vamos lutar nessas casas porque o deus não sei o quê. E pra quê que vocês. Cara, mas Shonen não tem sentido. Acho um Shonen que tem. Tem uns que tem, Fullmetal é bem mais. Sentido, o Naruto tá também. Nível. Ah, mas você pega, o Fullmetal é tipo assim, vamos lutar nessas casas pra salvar o deus. Fullmetal pra salvar a Saori que tomou uma flechada na teta. Não, mas eu tô falando de Shonen mesmo, não Fullmetal. Fullmetal é tipo quase um Seinen. Vocês até falaram assim de escalar as 12 casas. Por que em vez deles derrotarem todos os cavaleiros, eles não deram a volta e escalaram e já chegaram no mestre? Eu descobri hoje em dia qual o sentido do Cavaleiros do Zodíaco, vocês sabem? Não. Porque se os deuses morrem, o equilíbrio do universo se desfaz. Ah. Isso você viu aonde? Me falaram, eu tava ali nos negócios. E quem que gosta dos Cavaleiros do Zodíaco? Quem equilibra o universo é quem? Os Cavaleiros de Ouro? Não, os deuses. Tá, os deuses morreram, aí que tá equilibrando o mundo? Os Cavaleiros. Eu não sei, eu não entendo. Aí eles vão receber poder de quem, né, velho? eles são super humanos, super fodões, em vez de dominar o mundo, não, eles estão lutando entre si. Agora pensa comigo. É, beleza. Nós somos aqui a Halé, somos os Cavaleiros de Bronze, e vamos ganhar dos Cavaleiros de Prata, que são bem mais foda que a gente, e os Cavaleiros de Ouro, que são, tipo, duplamente mais foda que nós, mas nós vamos ganhar de todo mundo. Hoje em dia eles explicaram isso, sabe? Porque eles são os filhos dos deuses. Ah, tá, beleza. Eles vão ganhar porque eles são filhos dos... Ah, beleza. Não, é beleza. E... Aí... Calma, quem é filhos dos deuses? Os Cavaleiros são 5 de Bronze lá, que derrotaram todo mundo. Eles são filhos de deuses. Se eles são filhos de deuses, por que eles são de bronze e não de ouro? Não, porque eles estão na Terra, filho. Por que eles não estão lá em cima? Por que eles não dominam o mundo? Eles são super fortes. Nossa, cara, você falou isso? Você acabou com o Cavaleiro do Zodíaco agora. Cavaleiro do Zodíaco mais forte do mundo, eles ficam brigando entre si. Por que eles não matam os normais, caralho? Por que eles matam Poseidon e Hades, velho? Na moral, né, velho? Yeah. Yeah, Hades, né? Tá foda no mundo. Não, nós somos cavaleiros, a gente é Halé, né, a gente tá bem abaixo da elite, tipo, a gente é tipo soldadinho raso e a gente vai matar dois deuses, tá ligado? E o segundo deus mais foda de todos, Hades, tá ligado? Vou bugar aqui o anime, matar Hades. Cadê o sentido dessa porra? E tipo, mó conversa filosófica e blá blá blá, né? É tipo, não, muito, é aquele shonen, tipo, que os caras ficam 5 horas conversando e 1 hora lutando. Ah, não, tipo, não é assim, não é. É aquele shonen que os caras, eles arrancam um braço do outro, o olho, o braço, e começam a conversar. O coração, e começam a conversar no meio da luta, todo mundo quebrado. Acho que essa parte do cast merece uma parte da edição do Shiryu Amigo, cara. Shiryu Amigo! Shiryu Amigo! Cara, eu, assim, do clássico, eu não gosto, eu acho engraçado, porque ele é tão ridículo e tão tosco. Ah não, clássico é um clássico, cara. Mas o Lost Canvas é mais da hora, né? É, cara, o Lost Canvas eu adorei. Eu não sei como o Lost Canvas foi cancelado, mas dane-se a minha opinião. Lost Canvas é o clássico. Muito mais, cara, muito mais. Eu Lost Canvas. Aquele Gaiden eu nunca cheguei a encostar. Porque é o Sailor Moon. Ah não, é Ômega. É Sailor Moon do Zodíaco aquilo lá. Não, mas tem uma coisa sobre as armaduras. Pelo que eu entendi, você não ganha armadura pelo seu potencial, você ganha pelo seu poder atual. Ou seja, um cavaleiro de bronze, ele pode subir um dia pra virar prata ou pra virar ouro, entende? Ah, então é tipo um League of Legends. Ah, mas por que você, que você evolui, tá, você tem potencial. Você passa de tier, você vai ganhando armadura. Por que eles, de repente, eles viram de ouro e depois voltam pra prata e ficam nessa puta? É, tipo, o cara lá tem um Aiolos. Por que vira de ouro? O Aiolos gosta do tipo, seu. Tipo, tem um momento lá no... Não sei que temporada, sei lá, que o de prata, sei lá, de bronze, vira de ouro, cara. É, eu sei aquele. Assim, na verdade, é, eu sei, depois eles viram pra fazer de ouro. Pra sempre. É, sim, você é fato. Ele vira mais pra frente. Cara, se tu é homem, você luta sem armadura, cara. Acabou. Luta sem armadura que tu vai mostrar seu real potencial. Cara, tem que ser baixo e lutar na porrada. Cara, irmã... Nossa, ele conseguiu armadura divina no episódio lá, cara. Vai saber, né? Não, mas o Tema é macho, cara. Ele é da hora. Os outros lá é tudo viadão. Tudo broxa. É porque o Tema, ele dá uns pega na saúde. Os outros lá dão pega neles mesmos. Quem é o Tema? É do Lost. Você é do Lost. Ele pega na saúde. Não é Saori, é... Eu esqueci não, o nome, é Sasha. Ele dá uns catas na sua. Na Atena. Uhum. Sasha Grey? Ô louco. Atena é Sasha Grey, tá ligado? Quem que é essa jovem? Gang Bang Eterno, tá ligado? Calma, quem é Sasha Grey, cara? Faça a mínima quem seja, cara. Ah, fala, pelo amor de Deus, cara. Que tira esse cara da conferência, vai, pô. Eu não sei o nome de ninguém, cara. Vocês falam isso pra mim eu vou dar. Você tá zoando nela? Que virgão, não, tô falando, cara. Sério. Não, você não sabe o nome da lendária, da motherfucker Sasha Grey, cara. Faça a mínima, quem que seja, cara. Se eu ver ela na frente. Alan, o Alan quer que a gente acredite que ele é esse puritano aí. Não, é, cara, mas eu não quero que você não acredite. Ele não é, mas eu até cara. Eu sou mais puritano que esse cara. Ele não é, o Alan e o Alan. Hã? Então a coisa tá feia aí, Fernando. O Alan é o animátrico e tal, cara. Como 5 é contra é? 1, né? Ou elas fizeram 5 contra 1 com você na escola? Ah, que loucura. O que eles fizeram pra mim? Quem que você acha que gravou o vídeo da Vani? Não foi a Vani, foi o Alan. Foi o Alan, porra. Foi o Alan, porra. O Alan que ficou usando essa expressão 5 contra 1 e a gente fica achando que ele foi... Ah, é, o Alan ela chegou, o Alan fez o post lá e colocou 5 contra 1. Pergunta pra ele, cara, o que é 5 contra 1? Ele falou, ah, você não sabe o que é? E não sabe quem é Sasha Grey. É, por causa que aquele substituto tinha ficado estranho. 5 contra 1, eu fiquei tipo, brisando, tipo, a história sobre uns caras que bate com ele. 5 contra 1 é... Ai, ai, ai, ai, meu peito tá... Todo... Ai, vocês são foda. 5 contra 1 é o quê? Até agora eu não entendi. São 5 caras contra 1? É um pornô gay, cara. Ai, que delícia, perdi 5. Já aí são seus machos. Será que se eu fizer uma abertura do Naruto com uma abertura do Naruto estilo Ai que delícia, será que consegue visualização? Consegue. Porque tem a do Shingeki no Kyojin, cara. Eu não acredito nisso, cara. Que loucura. Tem, cara. Essa versão é legal, cara. Coloquei de tema no meu celular. Quando alguém liga, começa. O que eu... Eu tô no ônibus e começa. Peraí, o que começa crack, a tocar? Falando em crack, eu gostava de Shaman King, protagonista no verdadeiro usuário de maconha. É Raô, não foi era? Depois, Shaman King. Não, era ele era o Iô. Iô, Raô. O Raô é o irmão dele. Cara, fantástico, cara, na boa. Parabéns, fantástico esse aí. Né? Foi verdadeiro cancelado, usuário, né? O verdadeiro Fernando, né, cara? Foi cancelado, né, Shaman King? Não. Não, terminou. Não, ele foi cancelado. Não, ele foi cancelado depois ele terminou. Uhum. Tipo, o Fernando, ele é o Yo Asakura. Ele usa maconha, ele para pra olhar pro rio pra usar maconha. Ele vai comer a mina dele usando maconha. Não, mas não tem. Toda a mina dele. Ah, não, ele tem. Mas eu comi uma puta usando maconha. Aquela mina dele é muito escrota, aquela mulherzinha dele, a loirinha, cara. Ela pra mim não diferia em nada de um homem, cara, sinceramente. Mina. Naquela loirinha que tinha os colarzinhos de pérola lá, ridículo lá. Qual? Que tinha a bandana vermelha em cima da cabeça. Tinha a bandana vermelha em cima da cabeça. Calma aí, deixa eu ver o nome desses bichos, desses personagens desse ano. Ah, Ana. Isso. É Ana Banana? Isso mesmo? Ana alguma coisa. Cheirosa. Ana. Nossa, esse Alan é muito cracudo, velho. Ana, ele tá falando do desenho. Ele tá falando do desenho, eu pensei que ele tá falando de Shaman King. Não, você não tá falando de Shaman King? Não, você falou a mina do Fernando. Amigo do Fernando, que hora, tá louco? Então, eu sou amigo falando do Fernando. Tá achando que vocês estão falando de cavaleiros, cara? Não, tá falando de chamanquim, jovem. Nossa senhora, cara. Tava falando que você falou que o Fernando era parecido com o Yo, cara. Que loucura. Então, cara, esse, eles estavam falando, esse tipo, a mina do Fernando começou a... Não, a mina do Yo, filho. Você falou a mina do Fernando, cara. Ah, então falei errado, porque o Fernando é maconheiro que nem o Yo, tá valendo. Mas o Alan, você chegou a ver como é que o Yo fica quando ele cresce, ele vira Jesus. Não, cara, se eu te falar que eu fiquei frustrado, porque você já viu o anime inteiro? Por aí, eu vi mais ou menos até o final. Cara, assim, eu vi até a parte assim, que ele morre e ele volta. Uhum. Então depois disso eu não sei, cara, se ele matou o irmão dele, se ele destruiu o irmão dele. Tipo, frustração total, cara. Se eu não me engano, se junta todo mundo e todo mundo matou o Al. Ah, que droga, pensei que ele ia dar uma de Super Saiyajin nível 4 e ia conseguir matar o cara. Não, o Hal é o Super Saiyajin, não ele. Vocês estão falando de um assunto que eu não sei e eu vou ficar... Chamanquim, é Chamanquim, cara. Eu nunca assisti Chamanquim. Faz que nem eu, cara. Fica quieto. Vai dormir. Eu tô dormindo, né? Eu tô jogando de Diablo. É, então. Mais tarde na Sala de Justiça. Thundercats, cara, tipo... Não, Thundercats envolve arminha de laser. Não, com era... Era legal, cara. Era bizarro porque eles eram crianças, mas eles agiam como adultos. Que, tipo... Não, o único que era criança era o Lion, que ele cresceu. Não, todos eles eram crianças, cara, não era? Eles... Não, o Lion foi presos. O único que... Não, ele estava... Ah, não, era o Lion. Congelado. Não, o Lion era o único que era uma criança. Isso, mas ele agia... Criança. Eu vivia confundindo o Thundercats com o He-Man. Por causa do vilão, eu achava não que era a mesma nada coisa. Não tem nada a ver, cara. O vilão lá, o Múmia, Mumra e o Esqueleto. Não, é Mumra. Eu vi a mesma pessoa. O Lion agia mais como adulto do que os outros, cara. Isso é bizarro. Ele comia aquela meia do bastão. Também. E além disso, além de ser vilão, a animação dos dois era igual. E os caras estavam olhando, quem é o He-Man? Quem é quem? Onde que eu tô? O que é que eu tô vendo? É porque você não viu quase nenhum episódio já, porque eu nunca gostei de He-Man, cara. He-Man sempre foi um desenho whatever também, sabe? He-Man é um desenho gay. Nossa, aquela dublagem dele eu sempre achei que é cretina. Não é nem que é um desenho gay, sabe? É um desenho sem graça, sempre achei assim. Ou aquela caveira rindo. É? A animação desse tipo, um que eu gostava muito era o Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, olha aí. Isso aí era zica, hein? Isso aí era o melhor. Aquele maldito episódio que você teve que ler pra saber o que acontecia no final, cara. Cara, qual que é a final da Caverna do Dragão que nem só Deus sabe? Cara, o final... O final, resumindo, o Vingador é filho do Mestre dos Magos e ele fica... Ele vira o príncipe de novo, porque aquilo na verdade era uma maldição, e eles podem escolher entre ficar no mundo deles e viver feliz pra sempre ali, construindo o mundo do lado dele, ou pode voltar pro mundo deles. E tem um final que talvez a gente possa ser também, que é que o Vingador e o Mestre dos Magos, na verdade, é a mesma pessoa, e eles morreram e na verdade estão no inferno. Sim, cara, essa é maravilhosa, cara. Só muito mais essa do que a primeira, cara. E que, tipo, o Capeta, o Vingador, o Mestre dos Magos, ele sempre fingia só pra enganar eles, por isso que o Mestre dos Magos sabia. Nossa, seria uma ideia genial, mas... Eu acho que seria o melhor final, cara. Mas com certeza, cara. E ficaria muito adulto, eu jamais. Sim, faria pesadão, né? Acho pesadão que é, acho que esse final é fake mesmo, porque tinha muita criança que assistia. Uhum. Cara, o reboot até que não foi ruim, cara. Pelo menos a primeira temporada. Teve um reboot disso? Teve. Do Thundercats teve? Cartoon Network produziu. Também. Aí eles cancelaram depois da segunda. Tem um ponto seu, né? Tem. Ou um desenho que eu vi quando eu era novo, não criança, mas que eu gostei muito foi o Avatar. Cara, Avatar é americano, né? Uhum. Era o melhor desenho do mundo. Fantabuloso. Eu tava lendo o Avatar e ele juntava tudo, cara. Ele juntava espiritismo, guerra, cultura, arquitetura, cenário, desenho, ele juntava tudo, cara. Mitologia, satanismo. Tava passando ele, o Avatar, diz que fala, não, o Avatar é japonês, não, ele é espelhado em cultura chinesa. Eu tava vendo o filme esses dias, eu tava vendo quão bosta era o filme, ficou o filme, cara. O filme é um lixo. Sim, o chato primeiro que o filme chama o último mestre do ar. Cara, aquele Legend of Korra eu gostei, mas eu não achei tão bom como o primeiro não, cara. Eles deram uma expandida não, muito Korra, grande no Korra, universo. A segunda temporada do Korra é muito boa, a primeira é legal, mas a segunda eu vi a é segunda. Muito legal. Quando eles explicam o que é o Avatar, aquela explicação, primeiro, aquele início da história do primeiro Avatar, sem dúvida, cara. Podia ter o Avatar, o primeiro de da lenda, sei lá, alguma coisa assim. Muito foda, aquele foi foda mesmo. Korra é muito uma nação, cara. Pode escrever mais, essa é a palavra. Como assim? Legend of Korra é na primeira malhação. Temporada eles ficam muito com um dilema amoroso. E como tem pouco episódio, eles têm que botar isso muito rápido. Na segunda já é menos. Na segunda já resolveu isso. E tá lá Korra vendo que o mundo vai meio que acabar, se não fosse fazer alguma coisa. O esquema era fazer um avatar com a história do primeiro avatar. Mas isso. Ele explica lá. Mas ele desapareceu, ele apareceu, pô. Não, a gente vai fazer a história completa de como ele chegou ao poder dos caras, ou de algum avatar do fogo, porque os caras do fogo são os mais da hora. Mas o foda é que a história dele virando avatar já tem. Eu acho que seria legal mostrar o que aconteceu depois, porque mostra ele morrendo na guerra e não mostra o que ele fez, porque ele fala: eu morri e não consegui trazer a paz ao mundo. E aí o espírito da luz fala pra ele: não se preocupe, você vai voltar em outra vida. E aí começa o renascimento. Não, cara, mas os indianos, os avatares são indianos, os indianos são a mais quadrada do mundo. Eles não são indianos. Não, de acordo com o Shyamalan que fez o filme, eles são indianos. Eles não são indianos. É, porque cara, a mitologia indo essa história de avatar, né, Jota? Filme, cara. Não tô falando de acordo com o desenho, tô falando de acordo com o filme. Foda-se o filme. Mas eu tô falando do filme, foda-se você, cara. Foda-se o filme, cara, desenho porque você fala. Então, cara, eu queria esse podcast, tá? Só queria falar que eu queria o podcast. Só isso. Beleza. Então, próximo desenho. Foda-se. Vou te comer. Criança, cara, o que é criança, cara? Ah, tipo, era adolescente. Eu tinha um. Até quantos anos? Não, cara, aí é esperma, aquela porra pequena. Até quantos anos? Não, tinha uns 12 anos, acho que era adolescente, né? Não. Acho berçário. Eu vi com 14 anos. Eu vi com uns 12. Você batia punheta no berçário. Eu sei. Você bateu punheta quando a Buma apareceu pelada? Hein? A Buma. Pode escrever que ela mostrou aí, ia mostrar a calcinha pro mestre Kami e o Goku tinha tirado no dia anterior a calcinha. Não, mas não entendi o que a Buma tá fazendo no Berserk, cara. Cara, é porque o Fernando é fumado, filho. Agora tá imaginando tipo a Buma e o gato, né, cara? Nossa, o gato. Que loucura, cara. Buma seria o homem da relação. Sabe qual é um anime que eu queria assistir muito? Trigun. Cara, tá bom. É um dos meus preferidos, cara. Não sei porquê, mas. Trigun é estranho, cara. É um dos meus preferidos, cara. Eu nem faço post, eu nem falo nada dele, porque senão eu vou acabar fazendo alguma merda e não vai ficar legal. Você entende Trigun, não? Velho, cara, tá falando do quê, hein? O Alan deve ser a pessoa que entende evangelho, cara. Não, cara, não, cara. O que é Trigun? Não. Trigun, cara, ele. O Dragon, o cara usou maconha vendo um filme do Clint Eastwood no Velho Oeste. E do lado tinha um pôster do Star Wars, cara. Eu acho que é isso. Aqui? Vashi Dan Stampido. Cara, nunca vou esquecer esse nome. O Dragon, os caras estão no Velho Oeste, steampunk, onde o protagonista tem poderes de ET, what the fuck. Ele é uma experiência, né, cara? Eu não sei, eu não entendo. Então, cara, assim, lá pra metade do anime ele explica, porque tem aquele Knives lá, que era o... entre aspas, o irmão dele lá, eles não eram seres humanos. Eu não lembro se eles foram criados artificialmente, e o Knives era todo revoltado com a humanidade, queria destruir todo mundo, e a nave acabou caindo naquele planeta lá, e parte da nave caiu em várias partes do planeta, que foi o que gerou aquelas partes de ferro bem grandes que tem nas cidades. Eu acho que o Trigun, ele é muito parecido com aquele anime de vampiro lá, o Trent Blood. Que puta, ele tem um universo. Que não, em questão de universo, porque eles dois têm um universo grande pra caralho, que você não entende nada, eles não explicam direito. Trent Blood eu fui ver gigante, cara, ele é um enorme o negócio. Eu acho o mangá do Trigun mais bem contado, cara. Tem o Trigun Maximum, né, também. Isso, é, então, tem o Trigun Maximum primeiro, que a Panini parou de publicar. Ou não? Não, desculpa. É o Trigun mesmo, isso, o Trigun Maximum, eu só consegui o Maximum, desgraçado, parando de publicar o outro. Nossa, mas é uma continuação, não é? É, e tem o filme dele também, né, Ju? Não sei se você já viu. Não vi, eu tô vendo o anime. Eu vi o anime no 21 ainda. Esperei 2 anos pra lançar esse filme, cara. Badlands Rumble. É da hora, cara. Ama meio. Cara, Rama Meio, cara, assim, eu nunca vi, mas eu ouvi falar, é de um homem que se transforma em menina, certo? Sim, cara. Pergunta, ele se apaixona por algum menino? Não. Que bom que não. Tem insinuações, ele não se apaixona, mas insinuações, sabe? Nossa, porque eu lembro de uma novela mexicana que uma vez passou no SBT, cara. Eu já vi, cara, eu já vi. Eu assisti Usurpadora, certeza que assisti Usurpadora. Não, cara, essas daí não, de menininho não. Essas daí não. Esse aí é rebelde. Essa daí. Existe alguma novela que não seja mexicana no SBT? Não sei, cara. Cara, o homem. É aquela lá da ditadura. O homem virou mulher. Eu lembro dessa novela, tipo, que ela tava em um pau de arada que ela apanhando. Era legal. Legal. Mais tarde na Sala de Justiça. Querem falar alguma coisa final aí, Júlio? Eu quero muito falar uma coisa. Fala. Foda-se. Não, você não vai falar não. Vai. Fernando, quer falar alguma coisa? Foda-se. Foda-se, né, Fernando? Foda-se. Não é foda-se, Fernando. O Júlio tá roubando minhas palavras, mas então, vão pra puta que pariu e não se masturba vendo o Shimeio. Foda-se. E me esqueceu do café da manhã. Foda-se, né? Foda-se. Tô saindo aqui. Tomara que você morra. Beleza, valeu, eu também gosto de você. Fala pra vocês aí, seus bichos. Não, o cara estuda de noite, ele tem que acordar 9 horas. Eu não tô entendendo isso, cara. E por que tá esse vácuo, esse chiadinho na minha orelha? Tem alguém aí? Do capeta. Foda-se. Você só fala foda-se, seu demônio. É, cara, tem que falar. Então, deixa eu terminar aqui. Então, pessoal, quem estiver ouvindo aqui, comenta. Foda-se. Como tá chato, meu. Posso terminar aqui, o menino, o rapazinho? O rapazinho, o menino. Tudo bem, rapazote? O jovem, o ursinho carinhoso. Tá bom, tiozão, vamos lá. Ursinho carinhoso, posso terminar aqui? Tá bom, então. Não, tiozão, fala. Então, pessoal, comenta aí embaixo, quem puder. Mandem e-mails para a equipe, @divisão42. Curta o vídeo, sei lá. Pega os links aí na descrição. Eu não sei. Dá um like, dá um fave. Essa parte que faz é o Alan, então. Tá bom, posso falar aqui, meu caro Moura? Pode. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, fortalece nós. Se não gostou também, dá um dislike. Qualquer coisa, dá um favorito. Se você quer ver todo mais vídeos do Canto Desce a Letra aqui. Ah, curta uma página no Facebook. E curta a página no Facebook também. Falou. Isso aí, valeu, valeu, tchau e até mais. Onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. foda-se. Uhum. É, eu vou fazer um set aqui, fazer um book de 30 fotos só minha, me achando a top. Como é que é, como é que é? Ah, eu sou diferente, gosto de coisas diferentes e não sei o que, mas eu gosto da garota. O que que você gosta de diferente, LOL? Nossa, muito diferente mesmo. Só 1 milhão de brasileiros joga isso aqui. Quer dizer, mais de 1 milhão, né? É, diferente, porque só crianças que jogam, então. Aham. Porra, Júlio. Oi? Fala que só criança joga LOL. É, mas não é? É, mas LOL é o Call of Duty da modernidade. É, mas não é? A gente é tudo lixo. Lixo, né? Vocês já perceberam que, tipo, de 5 podcasts a gente começou 3 falando sobre LOL? Oi, mas você começou. É, mas você sabe por que a gente começou a falar sobre LOL? Ah. Porque você sempre levantou o assunto. Não, porque tem dois loueiros de merda sempre nessa bosta desse cast. Sempre que o Fernando mas tá quem lembra são vocês, a gente... É, o Fernando tá falando de LOL mesmo, é verdade. É, foi o Fernando que ficou falando, filho. Sempre ele fala. Mas vocês dois são os filhos da puta, cara. Ele fala e vocês dão um corda. LOL de bosta, né, velho? Meu Deus, cara, na boa. Parece aqueles negros do bar lá, que chegou o cara falando, ô Lula, hein? O cara fala, não, esse bosta, filho da puta, que não sei o que. Aí chegou o barman, não, esse desgraçado do caralho, começa todo mundo a xingar o Lula. Júlio. Oi. Eu não sei do que você tá falando, cara. Sério? Eu não sei do que você tá falando. Eu não sei nem do que eu tô fazendo aqui. O Júlio tá assim esses dias, né, cara? Tudo assim, qualquer coisa você vai tomar no cu, filho da puta, sendo engraçado, fala. Respirou perto dele, ele tá xingando, ele tá. Cara, na boa, o crack tá deixando. O crack tá deixando ele agressivo, cara. Ele não tá conseguindo dinheiro pra sustentar todo dia, cara. É a falta do crack mesmo. Cara, na boa. É falta de dinheiro. Ele já vendeu até o PlayStation 3 que ele ganhou de aniversário natal. Pra poder comprar os dois. É a falta de fotossíntese. Que o Júlio é atuçado. Não, eu tô gravando um negócio aqui. Ah, maldito barulho de click-click. Maldito point and click. Não vou tirar não, mano. Vai ficar o barulho de click-click. Ah, não tem problema, não. Tá fazendo barulho? Fica mais natural, com certeza. Tô sentindo o seu dedo estralando nesse plástico podre do seu mouse. Ah, ainda bem que você terminou a frase, hein? Tô sentindo o seu dedo. Não, nesse cara, não plástico, como não. Nesse plástico de merda, nesse modo reciclado. Não, nem, cara. Nossa, cara, como o Alan é detalhista. Isso não é uma característica de homossexuais? Característica dos anos 80. Por que anos 80? Para, ele tem que botar adjetivo, velho. Pera aí, cara, como assim, cara? Você me dava outros adjetivos. Você bota um adjetivo, mano. Você me dava outros adjetivos. Agora você fala que eu sou homem dos anos 80, cara. Não, não. Não, você não é homem dos anos 80, você é o viado dos anos 80. Ah, não, tá explicado, menos mal. Menos mal. Poxa, imagina o Alan e o Jones, hein? Nossa, cara. Quem é esse? Quem é esse? Meu nome é o nosso amigo dos anos 80 também. Não, a diferença é que o Jones é o homem dos anos 80. O Alan é o viado dos anos 80. É a vadia do Jones, então. Sim, provavelmente. Possivelmente. Eu sou a vadia que pega tua mãe todo final de semana enquanto você tá dormindo, seu bosta. Por que você tem que falar da minha mãe sempre? Você sabe, né? Sabe, né? Que gente que fica falando muito isso é pra valorizar e tal, né? Esconder. Mas eu sei que você é broxa, Ala. A Lady Bicha é broxa, cara. Você sabe? Caralho! Eu sei que você é broxa. A Vani me contou, cara. Pô, cara, sacanagem de cast no cast. Sacanagem, essa parte aí foi sacanagem. Essa parte aí é sacanagem com a menina. Cara, isso pode ser sacanagem. Não, não. Ela entra no Divisão 40, não entra, então foda-se. Não, não, mancada, essa da parte você tem que arrancar, cara. Não, não tem que arrancar, porra. Eita, porra. 1k de DPS, meu Deus do céu. Vamos fazer as apresentações, então. Não, não vem cortar não, ô Globo. Vamos fazer a parte de apresentação. Vamos fazer a parte de apresentação porque nós estamos. É tipo, é Globo, tá? Ele começa a ver um assunto polêmico e ele corta. Desgraçado. Imagina o Alan apresentando o Big Brother. Ele fazendo aquelas frases igual do Bial, assim. Batatinha quando nasce, se esparra pelo chão, nenezinho quando nasce, põe a mão no coração. Tá eliminado, garotão. Aquele cara lá que chega no comercial. Aquele cara do comercial chega falando, agora vamos ver as aventuras do Big Brother, tal pessoa traiu tal, que não sei o que. Imagina o Alan fazendo isso. Nunca vi ele, tipo, a gente ia ouvir só a voz do Alan e o corpo dele, porque ele é muito alto. Deve ficar a câmera só no peito dele, assim, e ouvindo a voz dele. Não, você é cabeçudo, cara, como assim? Vocês vão conversando e vocês vão falando com as outras pessoas. Ó, eu já fui pra como é que é? Good Guy. Anos 80, vieram dos anos 80, agora eu sou um cara alto, agora eu sou um Megamente. Daqui a pouco vamos falar que eu sou Pocahontas, Charles Xavier. O Alan falou que ele tem vários apelidos e eu tenho só o cracudo aqui, o craque ambulante. Cracudo, Volibear. Nórdico. E o Matheus é hipster, lembre-se disso. Matheus é broche hipster. E você é o que, Fernando? Eu sou broche hipster, mentira, eu sou broche hater. Você é broche gay. Puta, nossa, que doido de dizer que é pesado. O que que é? Todo mundo aqui é broche. Você conferiu o pau de todo mundo daqui pra saber quem é broche? Eu já, cara. Mano, tá passando. Também foi na FAI pra caralho, todo mundo broche. Que filho da puta. Puta, cara, ótimo essa. Essa foi boa, realmente, cara. Muito filho da puta, cara. Tu sabe qual que é o tema, por acaso? Eu acho que é desenho da infância, algo do tipo. Mas nunca, a gente nunca aborda o tema que é o tema do bagulho. Eu sei. A gente fala de outra coisa. Eu sei, a questão não é essa, né? O tema é só pra fingir que tem algum tema. Tipo... É só pra algum otário ir lá e clicar pra ficar... Não, na realidade é só pra colocar um título. Nas merdas que a gente fala também. Né? Vai ser tipo o título de todo podcast, vai ser merdas do dia, hashtag 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser bem melhor. Pô, esse devia ser o nome do podcast, não é? Eco de outros mundos. Mano, na boa, não vem com isso. Boa, cara, ainda quando eu ver ele, eu vou meter um tapa na cara dele. Porque eu sou eco de outro mundo agora, entendi. Por que eco de outro mundo? Megamente do caralho. Que nome, desgraçado. Sem podcast depois. Por que eco de outros mundos, cara? Olha, promoção aí, hein? Cara. Promoção aí, hein? Se você descobrir por que o nome do podcast é eco de outros mundos. Você vai ganhar a camiseta do Jovem Nerd. Isso, olha.